Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Deste lado é o Leandro Amador, que está aqui e que leva até si mais um programa repleto de boa música portuguesa. Por isso, não perca mais uma hora repleta daquela música feita aqui em Portugal. Então, agora vamos abrir este programa com a música. Vamos começar com o fado. Vamos ficar com Cláudio Amador, Ser Fadista. Então, vamos começando a ouvir o nosso elenco musical que temos aqui para desfrutar consigo mesmo que está aí desse lado. Já sabe, está a ouvir a sua rádio, a rádio da sua preferência. Esmorece e cai no mar. te bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia feito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andarino fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, o seu olhar de novo brilho ao meu olhar se enlaçasse, que para feito coração. Então, para trás ficou a música da Cláudia Maduro e depois da Cátia Sofia com o fado Gaivota. Então agora vamos ficar com Fernando Corrêa Marques, O Burrito. Depois, Kim Barreiros, Água de Coco, a versão nova, a mais atualizada em 2011. E para terminar, vamos ficar com Gilberto Amaral, O Meu Amor, Ai Que Saudade. São estas as três músicas na qual vão apresentar aqui esta hora de música portuguesa, Portugal Musical. Já sabem, eu sou o Leandro Amador e todas as semanas estou aqui a levar até si um programa repleto de boa música portuguesa. Tenho um carro, não sei conduzir, não sei conduzir, não sei, não senhor. Tenho um burrito que me leva lá, que me leva lá ver o meu amor. Montado nele vou assobiar a minha canção. Pego na miúda, vamos namorar, ora pois então. E o meu burrito lá fica a guardar, vigiando esta paixão. E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou eu. Quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou eu. Burrito, ai ai burrito, ai ai burrito, ai ai ai ai. Ai.

saudade, tanta saudade. Já não suporto no meu peito tanta dor. Ai saudade, ai saudade, ai saudade, tenho do primeiro amor. Tanta saudade, tanta saudade. Já não suporto no meu peito tanta dor. Não quero esquecer mais esse amor. Eu sei que há algum tempo te perdi. Partiste, mas volta aqui por favor, porque eu não quero mais viver sem ti. Deixaste-me tão só sem ter razão. Fugiste para os braços de outro alguém. Deixaste-me tão só na solidão. E agora está ferido o meu coração. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade tenho do primeiro amor. Tanta saudade, tanta saudade. Já não suporto no meu peito tanta dor. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade tenho do primeiro amor. Tanta saudade, tanta saudade. Já não suporto no meu peito tanta dor. Esquecer o teu abraço. Agora partiste e fiquei sozinho. Adorava deitar-me em teu regaço. Desde rapazote eu já sentia que eu por ti já tinha esta paixão. Até que pós meus braços vieste um dia e eu fui fiel até à separação. Ai saudade, ai saudade, ai saudade tenho do primeiro amor. Tanta saudade, tanta saudade. Já não suporto no meu peito tanta dor. Ai saudade, ai saudade, ai saudade tenho do primeiro amor. Tanta saudade, tanta saudade. Já não suporto no meu peito tanta dor. Então, assim estamos nós, alegremente, a levar até si mais um programa Portugal Musical. Então, agora vamos ficar com as latinas Festa na Cama. Depois, vamos ficar com o agrupamento musical Albatroz, Anda Comigo para o Bailão. E, para terminar mais uma sequência musical, vamos ficar com Mundo Novo, Agarra-te Aqui. Então, agarra-se aqui à nossa rádio, a rádio da sua preferência e, acima de tudo, aos nossos programas. Então, já sabe, é sempre connosco e com a nossa alegria que pode contar no dia a dia. Quando me casei com ele, muito amor me prometeu. Mas com o passar do tempo tudo se desvaneceu. Pouco a pouco foi mudando, já não é como era outrora. Nem sequer me dá um beijo, como está diferente agora. À noite, só à noite, é que ele diz que me ama. Vem com falinhas mansas quando

Se gostas desta canção, bate na palma da mão. Se gostas de dançar, lança os braços para o ar. Se gostas de paixão, anda comigo para o balão, que a festa vai começar. Se gostas de paixão, anda comigo para o balão, que a festa vai começar. Seja alta, seja baixa, gorda, seja magra, eu quero é dançar. Tenho fama de cowboy e também de pinga-amor. Quando elas dançam comigo, sei que todas ficam cheias de calor. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com jeitinho, agarra-te a mim. Aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com jeitinho, agarra-te a mim. Aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Achar-me verdadeiro. Tenho fama de cowboy e também de pinga-amor. Quando elas dançam comigo, sei que todas ficam cheias de calor. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com jeitinho. Agarra-te a mim, aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com jeitinho. Agarra-te a mim, aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com jeitinho. Agarra-te a mim, aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. Agarra-te aqui, tu vais gostar. Agarra-te a mim e vem dançar. Agarra-te aqui, mas com jeitinho. Agarra-te a mim, aproveita a noite para me dar muitos beijinhos. E então, continuando com as nossas boas músicas feitas aqui em Portugal, já sabe, se tiver alguma coisa a dizer-me, por que não? Ou um apelo, ou uma sugestão, ou uma crítica, fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Este é o endereço pelo qual me pode contactar e dizer, quem sabe também, de onde nos está a escutar. Agora então vamos ficar com Leandro, tens que me dizer esta noite. Então, não importa se é esta noite, se é esta tarde, se é esta manhã. O que importa é que você diga se gosta ou se não gosta deste programa que levo todas as semanas, neste mesmo horário, até si, até a sua casa. Depois então vamos ficar com Micael. Podem ficar, passar até mil anos. Podem até passar mil anos, mas o que importa é que esta seja sempre a rádio dos seus sucessos. Depois, Marco Paulo, deixei tudo. E eu deixei tudo para estar aqui e levar até si muita e boa música portuguesa. Então, vamos a ela mesmo. Música. as noites que dizes para ele não voltas. Já não te vais dividir entre sol e lua. Vais assumir nosso caso uma vez por todas. Dizer-lhe adeus e deixá-lo sem olhar para trás. Há tantas noites que falas, vais-lhe abrir o jogo. Vais-lhe dizer que o teu peito corre a meu favor. Só que a história se repete, tu voltas e eu sofro. Mas esta é a última vez que eu suporto esta dor. Meu amor, tens que dizer-lhe esta noite tudo o que me dizes quando estamos sós. Que queres ser minha para sempre, já não pensas nele, só pensas em nós. Tens que dizer-lhe esta noite, pois já não consigo mais viver assim. Não disseres finalmente, é melhor dizeres-me que chegou o fim. Há tantas noites que juras ser hoje o momento, que vais olhar com coragem e dizer-lhe o pior. Mas voltas, não dizes nada, tens medo, eu entendo. Só que eu também não consigo ter mais esta dor. Meu amor, tens que dizer esta noite tudo o que me dizes quando estamos sós. Que queres ser minha para sempre, já não pensas nele, só pensas em nós. Esta noite, pois já não consigo mais viver assim. Se não disseres finalmente, é melhor dizeres-me que chegou o fim. Esta noite, tudo o que me dizes quando estamos sós. Que queres ser minha para sempre, já não pensas nele, só pensas em nós. Deixa-me dizer esta noite, pois já não consigo mais viver assim. Se não disseres finalmente, é melhor dizeres-me que chegou o fim. Esperar por ti. não leve esta chama. É o que me faz viver e estar aqui à espera de quem nunca esqueci. E podes ter alguém a ti no lado, eu para ti já nem ser pensado. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Posso até passar uma vida e morrer sem que sejas minha. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Enquanto houver o universo e as estrelas tiverem luz, amo-te, o meu pensamento és tu. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Posso até passar uma vida e morrer sem que sejas minha. Mesmo assim eu vou esperar por ti. E o livro que tu lias não fechei. Teu aroma deixei estar na nossa cama e os lençóis daquela noite não mudei. Tua roupa pelo chão ficou espalhada e a canção que tu gostavas não parou. Nem a porta que passaste está fechada e até o meu peito está como ficou. Deixei tudo igual à tua espera. Deixei tudo igual pensando em ti. Tudo que era teu está como era, à espera que um dia uma estrela te traga de volta para mim. Deixei tudo igual à tua espera. Deixei tudo igual pensando em ti. Tudo que era teu está como era, à espera que um dia uma estrela te traga de volta para mim. Teu cheiro ainda está na almofada e as marcas de batom na minha pele. E na mesa também está aquela carta, já com lágrimas de pranto no papel. Tua roupa pelo chão ficou espalhada, e a canção que tu gostavas não parou. Nem a porta que passaste está fechada, e até o meu peito está como ficou. Deixei tudo igual à tua espera. Deixei tudo igual pensando em ti. Tudo que era teu está como era, à espera que um dia uma estrela te traga de volta para mim. Deixei tudo igual à tua espera. Deixei tudo igual pensando em ti. Tudo que era teu está como era, à espera que um dia uma estrela te traga de volta. E agora vamos ficar com mais duas músicas que já fizeram muito e muito sucesso há muito e muito tempo atrás. Agora estou-me a referir a uma nova roupagem das músicas que o agrupamento musical com classe fez para a música Aldeia da Roupa Branca. Depois vamos ficar com Sons da Terra e Anica do Lolé. São estas as duas músicas que pode contar nos próximos minutos aqui no seu programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e levo até si todas as semanas este magnífico programa de música portuguesa. Três camisas, um enxoval e a fregueta do alcohol. Três camisas, um avental. Anica do Lolé. A quem deixaria ela a caixinha do bebê. Tianica, Tianica, Tianica do Lolé. A quem deixaria ela a caixinha do bebê. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Lolé. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Lolé. Tianica, Tianica, Tianica da Fuseta. A quem deixaria ela a barra da saia preta. Tianica, Tianica, Tianica da Fuseta. A quem deixaria ela a barra da saia preta. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Lolé. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Lolé. Tianica, Tianica da Fuseta. A quem deixaria ela a barra da saia preta. Tianica, Tianica, Tianica da Fuseta. A quem deixaria ela a barra da saia preta. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Olé. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Olé. Tianica, Tianica, Tianica de Alportel. A quem deixaria ela a barra do seu mantel. Tianica, Tianica, Tianica de Alportel. A quem deixaria ela a barra do seu mantel. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Olé. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Olé. Tianica, Tianica do Olé. A quem deixaria ela a caixinha do repé. Tianica, Tianica, Tianica do Olé. A quem deixaria ela a caixinha do repé. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Olé. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do Olé. E então agora vamos ao fado de novo, conforme começamos com fado, vamos terminar com fado. Então agora vamos ficar com Cristina Branco, com música, com fado, chamado Fado. Depois vamos ficar com a voz do grande Camané, com o fado da Sina. Espero que você tenha gostado deste programa, que eu pretendi selecionar as músicas de forma a poder agradá-lo aí em sua casa, mas nem sempre é possível, claro. Mas fiz tudo por tudo para poder agradar. E se eu agradei, por que não dizer se gostou ou não através do e-mail amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E dizer aonde nos escuta e dizer aquilo que vai na sua alma, na sua justiça. Então vamos ao fato. Impetuoso, o teu corpo. sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. E me disse marcando, amor expulsado na minha vida. E mais te reza na linha do amor, que terás de sofrer o desencanto ao leve desporto de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado lutar, ao teu destino fatal, que uma mãe estrela brilha. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. Cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão, tens uma cruz à peça mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu um passamento para teu sofrimento. Essa imagem grata virás no teu pensamento. E mais ainda tu és o destino que tens de amargar, que a tua estrela de mundo divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou. Da cruz já te não podes fugir ao negro fado total, ao teu destino fatal, que uma mãe estrela vira. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. Podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Foi um prazer poder levar até si uma hora de boa música portuguesa. Espero que tenha sido do seu inteiro agrado. Então, deste lado, fui eu, o Leandro Amador, que estive aqui durante esta hora a levar até si música portuguesa feita em Portugal. Então, da minha parte, marco o novo encontro de hoje, 8 dias, aqui nesta sua rádio. E já sabe, por que não mandar um e-mail e sugerir algumas músicas na qual gostaria de ouvir na próxima semana. Já sabe, poderá pensar durante a semana e até sexta-feira poderá enviar o seu e-mail com o seu pedido musical e eu terei todo o prazer em passar aqui de novo para si esse seu desejo musical. Então até lá, um forte abraço, já sabe, seja feliz e acima de tudo, faça alguém feliz.